Em 1975, colocando este datando, uma festa como esta era totalmente impossível. O paradigma da doença mudou, e ainda bem, mudou brutalmente. Há 30, 20, 30 anos, e como sabem, praticamente ninguém falava de cancro. E cancro era praticamente sinónimo de morte, para a grande maioria das situações. E durante estes 20, 30 anos, e tinha-se extrema dificuldade em falar sobre a doença. Ao longo destes 20, 30, 40 anos, a situação mudou. Neste momento nós já conseguimos falar de cancro e isso tem importância fundamental para aquilo que nós todos chamamos a luta contra o cancro. Primeiro que tudo, encaramos as coisas, não metemos a cabeça na areia. Em segundo lugar, nós sabemos perfeitamente aqui nesta sala, de certeza absoluta, que há pessoas que tiveram cancro, têm familiares que têm ou tiveram cancro. Eu quase diria, quase sem exceção, eventualmente. Mas isso é extraordinário, porque mostra que esta doença não é sinónimo de morte. O papel da Liga, enquanto não instituição organizada, mas enquanto emanação da própria sociedade, é permitir toda esta rede de apoio, seja em termos de mudança de comportamentos, seja em termos de diagnóstico precoce e rastreio, seja em termos de acompanhamento das pessoas. Portanto, este é um exemplo de uma atividade extremamente importante que, além de nos galvanizar a nós próprios a fazer mais alguma coisa, também dá proteção, dá apoio às pessoas que a cada momento necessitam dela.